tá frio, minha cerveja quente é tudo fruto do que rolou entre a gente. Você fingia me entender e eu mesmo com você, mas agora já não dá pra esconder. Deu errado, deu errado. Mudar é recomeçar. Deu errado, deu errado. Mudar é recomeçar. Tantos planos destruídos por incompreensão. Demos tempo, mas voltamos sem mudar. Tudo te chateia e se eu te chamo de sereia, pra você vou te jogar em alto mar. Deu errado, deu errado. Mas pra onde eu olho você está? Deu errado, deu errado. Mas pra onde eu olho você está? Yeah! Pra onde eu olho você está? Pra onde eu olho você está? Pra onde eu olho você está? Pra onde eu olho você está?